face negra, dedica esse som a todos que curtiram o tempo do sol, a base principal do nosso movimento. E especialmente ao nosso mano Nelson Triunfo Funk Cia. Alô, alô, som, um, dois, testando. Aí, rapaziada, tá em cima, vamos lá? É um, é dois. É um, é dois. É um, dois e dois. Vamos voltar no tempo, pro tempo do sol. Quem curtiu, dançou, quem não curtiu, oh, oh, oh, oh. Vamos voltar no tempo, pro tempo do sol. Quem curtiu, dançou, quem não curtiu, oh, oh, oh. Eu tô aqui, sou a prova quem viveu. Naquele tempo ainda recordo era legal. Era o maior barato. Festas e festas e festas e bailes e bailes e bailes em todos os pontos da cidade. Muito som, curtição e mulher, então. Tô ligado, era um tempo diferente. Muita gente não curtiu fazer o quê? Tô aqui, sobrevivente, cada vez mais ligado e mandando no poder. Pode crer. Não sei se eu, nem sei se você, ou se alguém mais faz questão de aprender. Tudo que passou naquele tempo que era tão bom. Quem curtia, vivia e sabia o valor desse som que foi evoluindo através do próprio tempo. Cada um tem o seu momento. Eu ainda tô vivendo o meu. Tô aqui participando do seu. Recordar é viver. É, deixa eu contar pra você. Era normal ir num salão de baile e voltar são. Mas nas casas de família, mano, o sabadão era ainda muito mais a pampa. Não tinha pra ninguém, não. Ei, não. E quando a banca colava no rodízio de pizza, na calça nem tinha, mas também pra comer nem tinha. Nada igual, lazer total, respeito total, normal. Era o tempo do sol, meu irmão. A curtição era mais legal. Vamos voltar no tempo, pro tempo do sol. Quem curtiu, dançou, quem não curtiu, oh, oh, oh. Vamos voltar no tempo, pro tempo do sol. Quem curtiu, dançou, quem não curtiu, oh, oh, oh. Ponte pra dançar e tinha uma pá. Dá um tempo ali, tatá, que eu vou citar. Dançava o soul na cashbox de Itaquera, espera. Eu também ia no 11, paulista de Poá. Tirei onda na Skills no Sunset. Eu ainda era pivete, mas já dava um trampo pra me virar. E o Guilherme Jorge, mano, que treta. Eu chegava chegando, metendo um chaveco na preta. Era assim, na base do vai quem quer. Quem será que é mais esperto, o homem ou a mulher? Nem sei, mas no 5 de julho até cansei. De colar, descolar, catar, dançar. É o maior barato lembrar. Embaixador, salão de responsa. Tradição black, desde o tempo do onça. E se lembra do boom? Liga o sideral, Alepo, Maison Suíça era o grau. Associação Atlética São Paulo, ali mesmo na ponte pequena. Hoje não rola mais, que pena, mas foi um orgulho curtir o som por lá. Rolê por rolê, ideia pra rolar. E aí, mano, vamos sair pra tirar um barato? Oh, vamos lá, tá um som, São Paulo chique, inesquecível. E no Palmeiras, curtição de alto nível. A escola tá aí, pra quem quiser saber. Meu rap tá aqui pra mostrar pra você a origem de tudo que se curte agora. Uma página de ouro da nossa história. Face negra, provando pra você que tudo que é bom recomeça, pode crer. Vamos voltar no tempo, pro tempo do sol. Quem curtiu, dançou, quem não curtiu, oh, oh, oh. Vamos voltar no tempo, pro tempo do sol. Quem curtiu, dançou, quem não curtiu, oh, oh, oh. É isso aí, rapaziada, devagar vou chegando. X direto da CI, vem que vem rimando. Sei quem eu sou, de onde vim e pra onde vou. Nunca esquecendo do início da era do soul. Sem esquecer dos salões, equipes, personalidades. Quem é do cerrado das antigas sabe que é verdade. Lembranças do passado de alegrias. Curtição que só rolava na periferia. Às vezes mais de uma hora de baú até chegar ao salão. Às vezes rolava carona ou ia no dedão. Primavera, City, só 10, o Capão 17. Gavi, Primão, Paradão, Bernardo, Saião, Sol e Água, Quarentão. mais como antes. As equipes com seus DJs comandando e agitando, suor descendo, a roda se formando. Pau essa boia, dizem som, smoke, sarro, disco show, só com as lembranças. Era o tempo do soul, recordo da união, James Brown e África Bambata. O corpo todo se movia, já faz uma data, mandamentos, black sticking, como heroína.